4028 desce até 4000 pés, ajuste 908. 4.908, 5728. Não, 3896, reduza para 1809. 809. Posso manter a proa 045 então para dar espaçamento? Porque eu tenho que descer e reduzir, é complicado. Esse é o lock? Não, 3896, então curve à esquerda para 040, limite ao lock. Pronto, 040, limite ao lock, obrigado. Campo Avisto, 38. Gol 1738, complete a aproximação, torre 18, decimal meia, bom pouso. Obrigado. 738, tá no ILS. 738, cheque trem. Daqui a pouco ele informa, ainda não tá embaixo. E reporte com o trem baixado travado. 738. Autorizado descido 2000 pés, ajuste 10018, reporte estabilizado. 2000 pés, 10018, reportado. Essa chama é alinhada e pronto, no decolagem. 38, acendeu as 3 vezes agora aqui. Confirme? Trem baixo checado. 738, tem livre pouso no zero, vento de 110 graus, 109. Livre pouso na 10, certo. Prossegui para o Zulu 0, controle 1-0-8, assina 5-4-7-4. Autorizado, 13-0, regeneração sou bom. Atenção no zero, curva direita, da Elida Bridge. Autor Zulu no zero, 12. 08, controle 5474, transponder azul 4207. Qual é a deporte com o 4207? Mantém a posição de 9 mil, mantém. Lima que usa o chão para o cruzamento da pista. Complete aproximação, chame torre 5728, vista para 2910, Oceano 018, autorizado, final IS, aposta estabilizado. 2908, aposta estabilizado, 5728. Salvador, tá 3896, bom dia, final pista 10. O Índia 96 Alfa decola agora de imediato? Tá livre, livre de decolar, vento 090 graus, 10 vai. 96 continua a aproximação, agora de pista livre. Tá dando pista livre, tá 3896. Solo 09, chame Solo 08. 08 7 3 8 8 9 6, livre pouso na 10, vento de 110 graus, 109. Pouso autorizado, pista 10, tá? 3896. Papá Romeu, Índia 9 Alfa, decolado 09. Suba para 1000 pés, ingresse a perna contra o vento, da 10 e aguarde para cruzar o campo. Acelera para 1000 pés, mantendo a perna contra o vento, da 10, aguardando o Alfa. Desça para 4000 pés, ajuste 10 no 8, confirma o indicativo do vento. Prova 91, confirma o nome da chegada. Nada Bonf, desça para 4000 pés. Bonf, ciente, descendo para 4000. 5953, confirma o indicativo. Prova 91. Ciente. Precisa descer agora para 4000 ou pode aguardar mais? Eu posso para descer então. É aqui. Gente, aposto para a descida. O voo está ingressando portão 05 após o mesmo parque 143, ele não cruzou. Para cruzar o campo, chame cruzamento efetuado. Ok, dá presente pro de buraquinho. Dá presente pro de buraquinho, chamará após o cruzamento do da pista. Torre, bom dia, web 5728. Continue a aproximação e guarde de pista livre, 5728. Reposte trem, baixar travado. Já baixar travado, 5728. Seu solo foi aos 12. Libere e chame o solo 219. 219, tá 3896. Alfa, cruzamento efetuado, chama o controle, 208. Mono 208 para o Índia 90 Alfa. Salvador, bom dia, tá 3896, ligou na sua escuta. 3896, taxia Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 3896. Autorizado pouso, vento uma centena, 099. Pouso autorizado, web 5728. Visual corredor forte. Roda-me, 1000 pés, corredor forte, visual Prova 91, está efetuando algum desvio? Negativo. Prova 2. Sente a Pro ideal para a Bonf é 209. Teste rodou Salvador, da QRMS Veracruz, da Colapso no 7, com a direita, com o Axé, controle 120.8, aciona 01 no 6, tráfico lixo. Bom dia, Oxanar 61-4022, puxa bem funcionamento. Confirma. O Oxa 6140 está na 22 para puxa bem funcionamento. O que aguarda é R2 parte à esquerda. Após autorizar o puxa bem funcionando na porta 03, o que aguarda é R2 03, após autorizar o puxa bem funcionando na porta 03. Após o parqueamento da R2 03, só autorizar o puxa bem funcionamento, Oxa 6140. Um pouco cortado, mas tá boa, tá no chão, 4x4. 5728, solo aos 15, liberem a direita na táxi E. Chama o solo 219. Direita Beco, solo 219, 5728. Solo, bom dia, web 5728. Taxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, 5728. A 6 milhas da posição coral, o serviço já está terminado. Chame Ilhéus 120.1. Chama lá Ilhéus 120.1, 5595. Recife 390 via Peruíche 58. Decola pista 10, curva esquerda, sai da Pulga, transição Caju. Controle 120, décima 8, aciona 5072. 0, via Upper 58, saída PUC, transição Caju, controle 1208, transponder 5072. Tá correto, aponta PUC, do voo 1260. Tá correto. Condições visuais 085. Charlie Mike, confirma o tipo do aeronave? Passageiro, trava na aviona e dado descida. Trava na aviona, desce para 4.000 pés, a Wilson 018. Para 4.000 na aviona. No voo 260 voltando. 260, poderia apenas repetir a saída? É... Fuca, saída, Fuca, papá uniforme de aliança. A Fuca, obrigado. Charlie Mike, autonomia de 3 horas. Tem aqui o Charlie Mike, 3 horas. Azul 4207 para puxa seu lamento na posição 1. É, número 2, aguarda 4207. Aguardando. Para o táxi do Chanel 6140 com 77 a bordo, 3 horas e 50, alternando Salvador. 4:50 Salvador, confirma PV? 77. Tenido 67 a bordo, Chanel 6140 taxi de alfa, ponte para todos, 862, que legal, no 08. Ok, é 77 o PLB. 77 e Alfa chamando a ponta. Charlie, mas confirma o modo Charlie. Acionado, tá normal, 0223. Estou recebendo, confirme, está mantendo 085? Confirma, mantendo 085. Ah, depois checa o modo Charlie. Afirmativo, para no chefe. Estou no 0614. Acho que é isso que chamei alinhado e pronto. Isso mantém 4.000, prova na Viola. Nova 91, desça para 2.000 pés, ajuste 1018. Para 2.000, prova na Viola. Controle, o Alfa Charlie Mike vai livrar 0.85, está 34 milhas de Valença. Charlie Mike, desse depistério, é pórtico de 2.500. Afirmativo. Controle de Salvador, bom dia, o Chanel 6140. Chanel 6140, contato radar, sou para o 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, 6140. Lu, 1CT no Porto Seguro, vai colar pista no 0, curva direita, sai da Corral, controle, 120, décima 8, aciona 0271, com o linha que usou. Autorizado, decolagem, 1CT com 10-2, bravo, Kilo Luiz. Confirma sessão de voo, o parque dos contos, pista cova. Tem mais 5-8 no 7, só o do mesmo? Não entendi sua solicitação, confirma sessão de voo. Azul 4207 para táxi 75 a bordo, Campinas, 3054 autonomia. Mano, 77 a bordo, 4207 em Alfa, ponte para todos, 862-9008. 35220, autorizado, descida até o 080. Para não, senhora, 080. Controle 120.8, aciona 0172. Bravo que Luiz, que decolado aos 28. Curva à direita, mil pés, no corredor Axé, chama o controle 1208. Não, copiei, é o Lima, é o Gilete Angulo. Direcionar, portáxi, o Gilete Angulo. Gilete Bravo Delta, livre acionar, chame táxi. Pisado, pushback acionar, portáxi. Pode estar. Bravo Kilo Whisky, um no meu pé, com seus visuais, reporte no Fala da Barra. Prova 9-1, está autorizado, final LS X-Ray, reporte estabilizado. Eu sou canal estabilizado, Lajuna. Torre Salvador, bom dia, azul 407, próximo do Monsfera. Solo, já acionado, Juliette Angelou, está pronto para o parque com 04 a bordo, com 4 horas e 40 de autonomia. Só trago, chamou o táxi. Livre decolagem, azul 407. Índio Lúcio, seu livro, tá com 04 a bordo, 4 horas e 40. Pronto para o táxi. Sim, táxi autorizado, parte 1 no Índia Alfa, ponto espera da 904, 1862, parte 1908. Eu posso chamar 286, a nossa parte foi pela Índia Alfa. O Lima Cruzulu 04 a bordo? Sim, é táxi, seguindo o Juliette Cangelu, parte 1 de Alfa, quando espera da nossa era turma, 1-8-6-6-9-0-9. Nós chegamos 060, 5-10-0. Tá 3-1-9-8, está autorizado até o 070. 070, tá 3-1-9-8. Autorização seguro? Autorizado, Porto Seguro 340, autorizado 50, decolada 1-0, curva direita, da EL, LEDA, BDEV, controle 120, decima 8, transponder 5510. 340, tá, seguro, autorizado 50, curva direita, da EL, LEDA, BDEV, 208, 5510. No 777, correto, chama, puxa, zona. Na decolagem para ele, azul 4207. Né, 6140, chame esse recife, 128.85, alternativa 125.45.